Rafael, o jogo é o seguinte: é burrice ou é magnífico? Eu falo uma frase e você me diz se ele é burrice ou se é magnífico, ok? Ok. Desmatar florestas, fazer queimadas. É burrice, não tá com nada. Deixar uma criança ser maltratada. É burrice, não tá com nada. No sapatinho vai, mexendo gostosinho vai. Isso é magnífico, mãe. É meio freudiano isso. E aí, beleza? Eu sou o Guga Mafra, você tá ouvindo o GugaCast e eu tô aqui com meu irmão, Rafael Mafra. E aí, pessoal, beleza? Desculpa aí pela rouquidão. Você tá com uma voz sexy hoje, você tá parecendo o Arnaldo Antunes fazendo propaganda do Pão de Açúcar. Como é a mesma propaganda do Pão de Açúcar? O que faz você feliz? Não, pão tem que ser mais grave, mais grave. O que faz você feliz? Pão quentinho na hora? Uma lata de ervilhas? Tá horrível, parece Cid Moreira. Ou então aquela música Amor, I Love You, que fala: tinha suspirado, tinha beijado as páginas de seu diário. Não era assim? É, se fosse o Cid Moreira. Se fosse o Cid Moreira cantando Amor, I Love You com a Marisa Monte. Tá aí um dueto maravilhoso. A gente podia fazer uma campanha Cid Moreira nos tribalistas. No lugar do Carlinhos Brown, ia melhorar muito. Ia melhorar muito. Antes da gente partir pro jogo, alguns recados rapidinho. Nosso recado de sempre: se você quiser conteúdo extra todo dia, se você quiser um mini GugaCast na sua timeline do Facebook todo dia, você tem que assinar o GugaCast no Apoia-se. Você paga 15 pratas, segue umas instruções lá. É meio complicado, é como se fosse tipo um enigma do Indiana Jones, mas em algum momento você vai entrar no grupo secreto do GugaCast no Facebook e tem conteúdo todos os dias. Um mini GugaCast todos os dias. E tem muito mais coisa. A gente tá gravando um novo programa exclusivo, só pros assinantes, que a gente vai fazer só de pedidos de conselho, só pros assinantes, só eles vão ouvir. Quem não é assinante não vai nem ter ideia de que esse programa aconteceu. Não, vai saber porque a gente vai falar aqui. Mas não vai ouvir nenhum pedaço dele, não vai ter nem teaser, nem nada dessa vez. Outra coisa que rola no grupo, a semana Ivan Lins já tá gravada e ficou maravilhosa. Maravilhosa. Porque é a melhor semana do ano. É, a vida pode ser maravilhosa. Além disso, mais um recado. Caio, põe um rufar de tambores pra gente. A gente acabou de lançar as camisetas GugaCast. Muitas palmas. Aí. Camisetas GugaCast, estampas exclusivas do programa, que só quem é nosso ouvinte vai entender a piada. É meio que uma piada interna. A gente tem 4 estampas agora, Rafael. Tem a camiseta do logo, o logo do GugaCast. Certo. Tem a camiseta Perth, cidade irmã, que você pode parecer que você foi pra Perth, mas na verdade você ouviu o GugaCast, e como é uma cidade irmã faz todo sentido. Sim. Você tem a camiseta capivara, que ficou incrível, é a minha preferida. Ficou excelente. E a camiseta do conflito Bozo Gonzaguinha. A estampa ficou incrível também. Tem 2 cores e é tipo um cartaz de luta livre do Bozo contra o Gonzaguinha. Muito demais. Legal. Vai lá. Demais. A gente fez uma parceria com a Mitou Camisetas. O site é mitoucamisetas.com.br/GugaCast. Vai lá, olha as camisetas, olha as estampas. E se você tiver ideia de estampas que a gente pode fazer, manda ideia pra gente, manda pro cartas@gugacast.com. Põe no subject ideia de estampa de camiseta. Se a sua ideia for legal, a gente coloca ela na loja pra você comprar também, beleza? mitoucamisetas.com.br/GugaCast. Vai lá. Um último recado antes da gente partir pro nosso jogo. A gente vai gravar programas no futuro sobre feriados, o especial Dia das Crianças e aniversários. Então, se você tem histórias bacanas sobre um desses temas, escreva pra gente que você pode participar do programa. Isso aí. Você escreve pra cartas@gugacast.com. Coloca no subject qual é o assunto que você tá mandando. Se é feriado, pode ser qualquer coisa. Pode ser um feriado que você passou trabalhando. Pode ser uma viagem que você fez, o que você quiser. Histórias de criança. A gente já fez um no começo da temporada, vai fazer outro agora. Só histórias de criança, só histórias da infância, que vai ser do nosso especial de Dia das Crianças. E histórias de aniversário. Sabe por quê? Porque no final de outubro é meu aniversário. E aí eu resolvi fazer. Ah, que demais. É, não é? E então a gente vai fazer um episódio só sobre aniversários. No seu aniversário. No meu aniversário. Justo. Não é? É. Então é isso. Manda e-mail pra gente, cartas@gugacast.com. Coloca o tema no subject que facilita a nossa vida. Rafael, um dos talentos que eu tenho nessa vida, eu descobri há pouco tempo, é de dirigir monólogos teatrais. Uau, é um talento bastante específico. Eu não sei de onde surgiu, eu consigo fazer florescer o talento do orador em qualquer pessoa. É demais. Não é? Você pode ser um coach. Eu sou um coach de leitura de poesias. E é por isso que demais. Nosso quadro de hoje é o nosso festival de leitura de poesias. Caio Corraine, vinheta, por favor. Ler ou não ler? Leitura dramática de poesias no GugaCast. Rafael, eu quero que você leia a nossa primeira poesia, mas pensa no Al Pacino, cara. Pensa no Al Pacino no tribunal da escola do perfume de mulher. Pensa que você okay. tem que fazer o sentimento aflorar. Você tem que tocar o coração de quem vai ouvir essa poesia. Encara o personagem. Pensa que isso que o personagem está pedindo é o que você está pedindo. Vai lá. A Roda, de Sarah Jane. Vamos abrir a roda. Enlarguecer. Tá ficando apertadinha, por favor. Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha. Essa dança apareceu, minha neguinha. Foi tirada de uma ave, de uma galinha. Deslizando pra frente e pra trás. Abre a rodinha, meu amor. Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha, eu quero ouvir. Abre a rodinha, eu quero ver. Como assim de uma galinha? De onde veio essa galinha? A dança foi tirada de uma ave. Como assim? Teve uma hora que eu dei um soco na mesa. Não sei se vazou aqui no som. Vocês me desculpem, mas eu fiquei muito empolgado. Vazou a emoção, foi sim. É, a emoção transbordou, digamos assim. Mas foi muito bom, cara, parabéns. Foi excelente. Agora eu vou te mostrar uma peça aqui que fala no meu coração. Mila, de Emanuel Góes Boa Vista, Antônio César Queiroz Fernandes da Silva. Tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Destino te mandou de volta para o meu cais. No coração ficou lembrança de nós dois, como ferida aberta, ai, como tatuagem. Oh, Mila, mil e uma noites de amor com você. Na praia, num barco, no farol apagado, num moinho abandonado, em mar grande, alto astral. Aqui ele relatou só, tipo, uma, duas, três, cinco. Falta 996. Ah, não, tem mais um pouco aqui. Continua, desculpa. Lá em Hollywood, pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar, eu e você na Ilha do Sol. Muito bom. Eu só não entendi a relação entre ferida aberta e tatuagem. É, porque tatuagem é meio que uma ferida fechada, né? Tem um ferimento cicatrizada, ali, não, cicatrizou com tinta. Eu acho que, que é uma dicotomia que ele tá fazendo aqui. Ficou a lembrança de nós dois. Talvez ele esteja falando de cada um deles. Como eu, ferida aberta, e tu, tatuagem. Ah, entendi. E essa música, eu tenho uma história sobre ela. Uma vez eu passei o Réveillon, acho que eu tava na... Não, essa música não, esse poema. Esse poema, eu passei o Réveillon num clube, e aí teve a contagem regressiva, e aí na hora que terminou a contagem regressiva, entrou uma banda, e ela começou a tocar essa música, com essa poesia. Uhum. E aí eu pensei, meu ano vai ser ruim. E foi. O pior de tudo é que na virada de ano seguinte, eu fui passar numa casa, na casa da minha irmã. A gente tava ligado no Réveillon do Faustão. E quando teve a virada do ano, qual foi a primeira música que tocou? Essa música de novo. Música não, poema. Esse poema. Só que esse tipo de poema, ele não dura um ano, cara. Esse tipo de poema dura 6 meses, e olhe lá. E ele sobreviveu pra ser a primeira música do ano novo 2 vezes seguidas. E nas 2 vezes, o prenúncio de um ano ruim confirmado. Então esse poema é mal agouro. Mal agouro, sim. É como uma ferida aberta. Posso ler o próximo? Rafael, lê o próximo, mas esse é um ponto alto do nosso sarau aqui. Geralmente, a gente corta alguns trechos do poema pro programa não ficar muito longo. Mas esse aqui não teve jeito, cara. A gente teve que fazer ele inteiro, porque é maravilhoso. Pra preservar a integralidade da poesia. Sim. Como eu devia ler esse poema? Esse poema, ele é contado do ponto de vista de uma terceira pessoa. Ele tá relatando... Certo. Sobre um outro eu lírico que ele conheceu. Certo. Então, você tem um ponto de vista, né? Tem uma visão de fora. Já tem o exercício da alteridade. Isso, exato. Era nesse ponto que eu queria chegar. Então, você tem que ler partindo desse ponto de vista. E esse narrador, ele tá abismado. Ele tá embasbacado com a atitude do personagem que ele relata. Então, é essa a sensação que você tem que passar aqui. É esse o sentimento que você tem que pôr no seu coração e exprimir através das suas cordas vocais. Vai lá. E você acha que eu devo me inspirar em quem? Lima Duarte? Paulo Autran. Uhum. Não. Regina Duarte. Regina Duarte. Mudou tudo agora. Peraí que eu preciso de uns segundos. Ele não monta na lambreta de Bell Marx. Isso. Vejam vocês o cara que eu conheci, que só namora o broto no portão, mão na mão, pra não ter complicação. Ele acha virgindade uma legal e se assusta quando ouve um palavrão. E só vê mulher nua na TV. Ah, que absurdo. Ele garante que sabe beijar, mas dá chilique na hora H. Na hora H. Ele não monta na lambreta. Ele não monta na lambreta. Ele não monta na lambreta. De mini saia não gosta e acha imoral. Biquíni curto, asa delta ou até fio dental. Ele é demais, mais, mais. Ele é fingido. Não dança uma lambada, só valsa de Strauss. É um cri-cri de galocha. Me tira o astral. Esse foi bem Regina Duarte. Ele é demais... Mas, mais, ele é fingido. Fez juramento de castidade pro seu amor e, além de tudo, pediu sua mão e ela negou. Quando vê mulher, ele fica doido. Quando vê mulher, ele fica doido, mas dá chilique na hora H. Ele não monta na lambreta. Ele não monta na lambreta. Ele não monta na lambreta. Basta. Basta. Eu acho engraçado o fato do cara ser um fingido. Por que ele não pode abrir pros amigos dele que ele não monta na lambreta? Por que ele tem que montar isso. Na lambreta? Porque ele deveria montar na lambreta, né? E se em vez de montar na lambreta, ele é um camisa 10 da seleção? Tá bom, minha vez. Okay. Vou tomar meu conhaque. Sorver o conhaque. Vou sorver o meu conhaque. Mel gostoso de Banda Mel. Quando você chegou, meu neguinho, tudo azulou no céu da paixão. Quando você pintou no caminho, foi puro mel, amor, meu verão. Vai, chega pra cá, pra se dar bem. Vem cá, neném, me matar de gozo. Uou! E chega pra cá, pra se dar bem, me faz assim, dona de mim, meu gostoso. Bonito assim, eu achei impactante. Eu acho legal a hora que ela fala do gozo e já dá um gemido. Uou! Muito bom. Vai, sua vez agora. Esse poema, Rafael, esse poema vem do futuro. Pensa que você é um mensageiro do futuro, que tá vindo aqui... Para trazer essa mensagem de amor e felicidade. Ok. Então vou me inspirar, claro, no Michael J. Fox. Uhum. Boa. Não, melhor. No Christopher Lloyd. Você tem que se inspirar no Christopher Lloyd, exatamente. Ok. Em De Volta para o Futuro 2. Homem Cibernético, de Wing of Eagle. Sou intergaláctico do planeta D. Eu sou o cibernético e vim levar você. Quero teu chamego, sinta meu calor, fogo de desejo, sou o seu amor. Eu vim de longe do espaço sideral. Eu fui programado

como um trio elétrico, por exemplo. Trabalhava vendendo produtos para panificação, teve um estabelecimento de processamento de arroz. Me lembro de brincar na palha daquele arroz todo. Parece uma brincadeira divertida. É, muito legal. Uma padaria e vários bares. Em determinado momento da vida, decidiu que iria para Porto Seguro, claro, eu dou Iasmar. Lógico. Onde teve diversas mercearias e bares. Muito bom. Mas a história que vim contar é bem específica. No ano de 1989, no mês em que teve a queda do Muro de Berlim e o ano em que nasceu Taylor Swift... Belas referências. Meu pai resolveu montar um bar em um imóvel antigo da família e decidiu batizar o estabelecimento como Bar Merindos. Devido a uma piada um tanto sem graça, onde um bêbado entrava em uma agência do Bar Merindos, que era um banco da época, e pediu uma cachaça. Informado de que ele estava em um estabelecimento bancário, ele retrucava dizendo que na placa estava escrito Bar Merindos. Apesar... que piada horrível. Apesar de sem graça, com os talentos de meu pai para contar esse tipo de anedota, os amigos riam muito. Eu acho muito legal que o cara tenha dado o nome por causa de uma piada ruim. É muito legal que o nome seja Bar Merindos. É. E, cara, eu fiquei pensando sobre isso quando eu li esse e-mail. Bar Merindos, um dos principais bancos da época, se chamava Bar Merindos e todo mundo achava isso normal. Olha que nome escroto. Bar Merindos. É uma sigla. É, cara, mas é uma sigla que ficou escrota, né? É o eu acho que, se não me engano, é Banco Mercantil Industrial, ou da Indústria, uma coisa assim. É, bem escroto. É uma coisa bem típica do Brasil dos anos 70, assim, de criar nomes que são uma sigla pronunciável. O Bradesco é Banco Brasileiro de Descontos. É verdade. Existia essa ideia. Eu acho o Bar Merindos um nome maneiríssimo, eu discordo completamente de você. Putz. Bem, a vida de dono de bar ia de vento em popa, o movimento crescendo a cada dia. Eu, criança, tinha um pouco de vergonha de contar o nome para os meus amigos da escola que perguntavam. Achava a piada sem graça. Tadinha. Um belo dia, chega no bar um advogado do então Banco Bar Merindos e explica ao meu pai que ele não poderia usar o nome. E se caso insistisse, o banco iria entrar com uma ação judicial contra meu pai, dando a ele um prazo para alterar o nome. Ah, acontece, né? É aquele tipo de coisa escrota de empresa, assim, que não faz nenhum sentido, né? Tipo, não faz mal nenhum ter um bar chamado Bar Merindos, não diz bem nem mal, ninguém confunde, mas os caras ficam de escrotice. É, mas é que o advogado, o escritório de advocacia que atende o Banco Bar Merindos, vê nisso uma forma de descontar as horas que ele tem que prestar. Sim. Entendeu? E aí ele fica de babaquice. Aí ele arranja outros. Coisa pra fazer, é. Isso é um cease and desist. Ele foi lá entregar um cease and desist pro Bar Merindos. Bem, meu pai ficou bem chateado com isso. Ficou com medo, uma vez que a ação poderia nos custar muito dinheiro caso perdesse, e passou algum tempo cabisbaixo e pensativo. Então, um dia pela manhã, contratou um pintor que foi lá no bar e alterou o nome de Bar Merindos para E o Banco Levou. Causando um frisson entre os fregueses antigos e entre os novos, que sempre perguntavam o porquê do nome do bar. Até que chegou lá o estúdio, né, Paramount, e falou, você não pode usar esse, não. Essa história faz parte do folclore da cidade, e é contada com algumas alterações em alguns sites internet afora. Temos versões que contam que o bar era na frente da agência do Bar Merindos, e versões que falam que meu pai era um bancário demitido pelo banco e revoltado. Nossa. São histórias muito melhores, tem que admitir. Sim. Nenhuma das duas verídicas. Em anexo, mando alguns links contando a história e também uma foto de reportagem do jornal da época. Um pouco antes de morrer, meu pai também gravou essa história para um programa local em homenagem ao aniversário da cidade. Espero que achem minha cartinha legal e contem essa história no programa. Foi muito legal. Tem histórias sobrenaturais que aconteceram nesse mesmo bar que verei depois quando o programa for sobre esse assunto. Pode mandar. Gosto muito dos programas e faço parte do grupo secreto. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Margareth Menezes. Sua vez, Rafael. Minha vez, bora lá. Capricho dos deuses. Olá, Guga e Rafael. Me chamo... Como vai ser o nome desse cara? Netinho. Me chamo Netinho. Tenho 28 anos e sou designer, ilustrador, fotógrafo e servidor público federal e moro na cidade de Salvador. Olha aí. Aí. É realmente então, Netinho. É, além de designer, ilustrador, fotógrafo, ele é marombeiro e cantor de música baiana. Uhum. Desde a mais tenra infância... Lembro-me de ver filmes em que crianças possuem alguma atividade financeira remunerada, seja vendendo limonada, lavando carros ou aparando a grama. Por conta disso e falta de dinheiro dos meus pais, sempre pensei em como conseguir uma certa independência e vi uma possibilidade quando o meu antigo Super Nintendo ficou um bom tempo parado. com aquele monte de cartuchos advindos de uma locadora. Ele roubou os cartuchos da locadora, será? Ele não devolveu? Acho que não. Talvez ele fosse o dono da locadora. É. No alto dos meus 9 anos, chamei meu irmão menor, o apelido dele é... Irmão do Netinho. O irmão do Netinho é Netinho também, né? Então, sei lá, Betinho. Betinho. Muito bom. Chamei meu irmão menor, Betinho, de 7 anos, com quem prometi dividir os lucros. Escrevemos numa folha A4 e pusemos no mural de recados do prédio. Alugo cartuchos de Super Nintendo, R$1 por dia. Em uma semana já tínhamos alugados mais de 5 cartuchos e comecei a pensar que ficaria rico. Eis que surge aquele que estragaria todos os meus planos, o menino da cabeça de bigorna. Ah, sempre ele. Não estou inventando nenhum nome. Realmente o chamávamos assim. É um nome bem comprido, né? É, a mãe dele não pensou nisso quando ele nasceu. Ele devia ser 1 ano mais novo que meu irmão e começou a alugar todos os dias, sempre algum jogo diferente, mas sempre dando trabalho para devolver no prazo. Cabeça de bigorna sempre alugava por apenas um dia e devolvia no prazo correto. Eu não entendi qual foi o problema dele. É, até que um dia não veio. Como morávamos em um condomínio de 3 prédios de 11 andares, sabíamos onde encontrar nossos locatários. Olha aí. Fomos atrás do cabeça de bigorna. Ele escreveu só bigorna, mas eu acho legal falar tudo. Uhum. Chegando lá, sua mãe, uma mulher jovem, que algum dia havia sido bonita, mas demonstrava muito cansaço, nem nos deu bola. Apenas estendeu a mão com R$1 e o menino nos disse que ficaria mais alguns dias com o jogo. Insistimos que o valor estava errado e ela fechou a porta em nossa cara. Depois de poucos dias, voltamos até lá e tocamos a campainha dezenas de vezes, por dias consecutivos. Ninguém atendia. Comecei a ficar com medo de perder meu joguinho. Essa aflição foi crescendo e eu não queria pedir a intervenção da instância superior, meu pai, por medo de levar uma dura, pela ideia de alugar os jogos que ele nos deu. Foram 3 semanas tocando a campainha todos os dias, sem resposta. Até que, com a cara mais cínica do mundo, sua mãe nos atendeu enquanto falava ao telefone. Sem dar uma palavra comigo, me deu R$5. Tive que clamar pela devolução do cartucho, e ela o fez a contragosto. Voltei para casa abraçando o jogo, como se fosse um cachorro salvo de uma enchente, um filho recuperado da mão de sequestradores. Eu gostei que ele colocou um ao lado do outro. Caí na real, poderiam ter roubado todos os jogos que já aluguei. Cada jogo saindo de casa é um jogo que pode nunca mais voltar. E esse foi o fim do meu negócio de aluguel de cartuchos. Rendeu exatos R$17, que eu e Betinho usamos para ir ao cinema. Nunca mais vimos o cabeça de bigorna. É, cara, alugar o seu próprio equipamento nunca é uma boa ideia. Uma vez, um amigo meu, ele era um dos poucos guitarristas da turma que tinha um amplificador legal, decente. E aí surgiu um cara, amigo de um amigo, que tinha um nome bem suspeito, tipo, sei lá, cabeça de bigorna. Ele falou que ele organizava shows. E aí ele chegou pra esse meu amigo e falou assim, eu posso alugar o seu amplificador? Te dou aqui, sei lá, 50 pratas e eu fico com ele por um dia. E meu amigo falou, pô, claro, ótima ideia. Na verdade, se ele tivesse pedido emprestado, ele teria emprestado. Pô, ganhar 50 pratas, vamos lá. E emprestou pro cara. No dia seguinte o cara veio, devolveu e pagou 50 pratas. Veio uma vez e falou assim, ó, agora eu vou fazer um outro. E só que eu vou ficar com ele mais tempo e tal, então eu te pago, sei lá, 100 pratas. E aí ele falou, beleza, tamo aqui. E aí passou uns 3, 4 dias, o cara não apareceu. Passou mais uns outros dias e o cara não apareceu de novo. Aí, cara, finalmente caiu a ficha. O cara sumiu com o amplificador. E isso ficou assim durante um bom tempo, até que esse meu amigo chegou e me contou a história toda. Eu falei, cara, vamos atrás do cara, vamos descobrir onde ele tá. E a gente tinha um amigo em comum que era policial. E a gente pediu pra esse cara, falou assim, ó, toma aqui o cabeça de bigorna, dá uma olhada na ficha dele. E cara, o cara tinha vários processos por estelionato. Caralho. E tinha lá o endereço dele. Aí eu falei assim, cara, vamos simplesmente ir lá. E cara, era tipo um Almirante Tamandaré. Era muito na puta que pariu. Num lugar muito... que você não deveria ir sozinho. E a gente foi. A gente pegou o carro, foi lá, chegou no prédio do cara, tocou o interfone, o cara não abriu. A gente ficou esperando até alguém sair do prédio e deixar a porta aberta. Essa pessoa saiu, a gente entrou. Foi lá, bateu na porta, assim, tipo, esmurrando a porta. Aí abre a irmã do cara, assustadíssima. A gente falou, cadê o cabeça de bigorna? E aí ela falou assim, não, ele não tá aqui, ele não mora aqui. Ele falou, ele tá com o nosso amplificador, a gente vai pegar de volta, a gente não vai sair daqui sem. Ela falou, ah, mas eu não sei onde ele tá, não sei o que, volta aqui amanhã, pelo amor de Deus, tá aqui o telefone dele, não sei o que e tal. Aí a gente falou, a gente vai voltar aqui amanhã e é melhor esse amplificador tá aqui. Eu não sei o que que deu na gente, cara. A gente nunca foi esse cara de fazer Entendi. Esse tipo de coisa. E vocês acharam de uma hora pra outra que era um Bruce Willis. A gente foi igual o Starsky Hutch, assim, igual... Miami Vice. Aí a gente saiu, sério, com a cara fechada, saiu, entrou no carro, saiu do lugar, pegou uma estrada, né, porque era longe, parou num posto de gasolina, sem falar nada, a gente não falou nada um pro outro, parou num posto de gasolina pra pôr gasolina. Aí esse meu amigo vira pra mim e fala, vamos tomar uma cerveja? Falei, vamos. Aí ele vai lá, pega uma latinha de cerveja, a gente encosta atrás do carro, aí ele fala assim, caralho, isso foi muito surreal. Você tem noção do que a gente acabou de fazer? Foi aí que a gente conseguiu, tipo, desencarar do personagem. Muito bom. Foi uma sensação muito boa, cara. Aí, no dia seguinte, o cabeça de bigorna ligou pra ele e falou assim, pelo amor de Deus, não vai na minha casa falar com a minha irmã, não sei o quê. Desculpa, eu realmente roubei esse amplificador, mas não faz isso. Eu vou te pagar e tal. Funcionou, cara, a história. Caraca. E aí ele começou com uma história de que não, eu vou conseguir não sei o que, um dinheiro, não sei da onde e tal, aí você encontra comigo, eu vou te pagar e tal. Aí ele falou assim, cara, é melhor eu simplesmente desencanar esse cara e foda-se. Já foi bom o suficiente. Só a aventura já pagou o amplificador. E morreu aí. Nunca recebeu um amplificador. Nunca recebemos um amplificador de volta. Puts. Mas a gente quase chegou lá. Ah, legal. É uma boa história. Eu também tenho uma história bem rapidinha dessas coisas de fita, de videogame. Quando a gente tinha o Master System, era bem raro você ter cartuchos, né? Você tinha poucos cartuchos, 5, 6. Era muito caro, Porque não tinha. E aí você trocava emprestado, né? Você emprestava pro cara, o cara emprestava o dele e beleza, depois você destrocava. Aí um amigo meu chegou e falou assim, eu comentando com ele que eu tinha um jogo que chamava Shooting Gallery, que era com a pistola, que você... Era uma galeria de tiros. Uhum. Aí o cara falou, porra, muito maneiro esse jogo, me empresta que eu vou te emprestar um outro de tiro que chama Gangster Town. Uhum. Aí eu falei, maneiro. Aí ele me emprestou e eu fiquei com esse jogo e era muito massa esse jogo, era muito melhor que Shooting Gallery. Eu lembro, era muito bom o Gangster Town. É, porque você dava um tiro no cara e o cara virava um anjinho que ia subindo, assim. Você podia atirar no anjo e ele caía. Era muito legal. Era muito legal. Muito bom. E aí, eu fiquei, sei lá, 2 anos com esse jogo. Eu fiquei muito tempo. Talvez um ano, vai. Um ano. E o cara nunca cobrou esse jogo. E esse cara saiu da minha sala. E era criança, não tinha celular, não tinha nada. Não tinha como localizar esse cara. Então eu falei, cara, perdi meu jogo, mas fiquei com o dele. Paciência. Uhum. E aí, nisso, vem um amigo meu e fala assim, cara, esse seu jogo é muito maneiro, Gangster Town. Troca nesse jogo aqui. Aí ele queria trocar um jogo de futebol, eu acho. Que não era Super Futebol, era Super Futebol 2. Aí eu lembrei. Eu me amarrava em jogo de futebol, não tinha nenhum, e tinha esse jogo pra trocar. Então eu topei e fui lá e troquei com ele. E aí, óbvio que depois me apareceu esse cara que era o dono do Gangster Town. Depois de um ano. Aí ele apareceu e falou, cara, queria que você devolvesse meu jogo, não sei o quê. Aí eu fiquei naquela, né? Falei, o que eu falo pra esse cara? Aí... Fui pra verdade, né? Falei, pô, você sumiu e tal, achei que eu não ia mais ver o jogo, eu troquei ele no Super Futebol. O que eu posso fazer é te dar o Super Futebol e você devolve meu jogo. Aí ele falou, ah, tudo bem. E aí eu entreguei o Super Futebol pra ele e fiquei com o Shooting Gallery de novo. É, deu certo. Deu certo. Eu não sabia de nada dessas coisas, esses jogos eram meus também. Sabia, sim. Você que não lembra. Ah, tá bom. É, deve ser. Próximo e-mail. Faraó Bagdá. Boa, Rafael. Melhor nome. Olá, irmãos Mafra, Caio e convidado de Schrödinger. Me chamo... Qual o nome dele? Eu acho que... Tutankhamon. Me chamo Tutankhamon, tenho 25 anos e atualmente trabalho como vice-subgerente júnior em uma loja de jogos em São Paulo. A Fanbox Ludolocadora. Cara, que emprego maneiro, hein? É. Pô, maravilhoso. Visitem-nos. Nós somos melhores que a concorrente. Legal. Eu não sei quem é a concorrente, mas eu recomendo a todos que visitem a Fanbox Ludolocadora. Que ele não explicou exatamente o que faz, mas me parece que eles alugam jogos... De tabuleiro, né? É. Senão é o que parece. Senão ele ia falar locadora de games. Isso, seria uma videolocadora. Será que aluga War e Banco Imobiliário? É, boa pergunta. Cara, eu tô acessando aqui. Cara. Não, e se ela é uma ludolocadora, às vezes ela só aluga ludo, será? Ludo real. Vários tipos diferentes de ludo. É, trilha, xadrez chinês. Xadrez chinês, fundamental. Eu lembro que todo aniversário eu ganhava de alguém assim, 20 jogos em uma caixa. Não, era sempre 6 em 1. 6 em 1. E aí eram sempre esses jogos. Ludo real, xadrez chinês, trilha, xadrez, damas, né? Porque dama e xadrez é a mesma coisa. São as mesmas peças. E hoje eu entendo que isso é porque não tem direitos autorais, né? Esses eram jogos que você conseguia enfiar tudo numa caixa sem pagar royalties pra ninguém. Agora faz sentido. Faz todo sentido. E eram sempre 6. Era sempre 6 em 1, esses 6 aí que você citou. Às vezes tinha gamão também. Ah, gamão eu nunca ganhei. Ganhei um jogo de gamão. A gente tinha um gamão, tinha sim. A gente tinha um gamão, mas era um jogo magnético de gamão, que era junto com um jogo de xadrez magnético. Tá, isso foi longe demais. Vocês solicitaram histórias de empreendimentos alternativos e, bem, essa aqui não se enquadra no modelo que foi pedido, mas ainda se encaixa em alguma coisa. Beleza, a gente vai ler. Ok. A minha história aconteceu cerca de um ano atrás, quando eu estava desempregado em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Tentei de tudo, de sites de empregos a classificados de jornais. Na verdade, eu só tentei isso. Mandei currículos, fiz ligações e esperei. Fiquei algumas semanas sem resposta alguma, até que um dia, uma empresa de turismo entrou em contato, me oferecendo uma vaga de pesquisador. Achei curioso. Minha área, nem de longe, era turismo. Nunca me inscrevi para nada que envolvesse pesquisa. Mas mesmo assim, compareci ao local informado na hora informada. Cara, eu já passei por essa roubada tantas vezes. É duro, né, cara? Quando você tá desempregado e procurando emprego, você vai descobrir, né? Isso aí. Você tem nada a perder. Ou não. Ou não. Ou um rim, né? Cheguei ao local, um prédio gigantesco e decrépito em uma região de São Paulo que não serve de referência pra nada, e fui à recepção. A recepcionista, uma senhora de uns 50 e poucos anos, fumando em um local fechado, bem na frente de uma placa que dizia ser proibido fumar, me disse pra me juntar aos outros candidatos no lounge. No lounge é boa. Segui na direção indicada e me deparei com meia dúzia de pessoas visivelmente mais desesperadas que eu e um casal de candidatos, entre aspas, empolgadíssimos. Se quiserem, podem dar nome a eles. Nomes de estrelas de Hollywood, tipo Ryan Gosling e Emma Stone, porque eles eram claramente atores contratados para fazer aquele emprego de merda parecer melhor, ou qualquer coisa ligada ao Egito Antigo. Quais são os nomes, Rafael? Iris e Osiris. Iris e Osiris. Aos poucos, outras pessoas foram chegando e em cerca de 40 minutos de espera, haviam 20 pessoas para a entrevista. Alguns minutos depois, o entrevistador chegou e nos levou para uma sala de conferências. Esse cara também vai precisar de um nome, de preferência de faraó, Quefren. Quefren. Quefren. Na sala, havia uma mesa oval com 21 cadeiras. 10 de cada lado, não 20 do mesmo lado, que nem a Santa Ceia. E uma na ponta. Eu sempre estranho a Santa Ceia. É. Sempre imagino o cara chegando no restaurante falando: por favor, você tem mesa pra 26 pessoas? Cara, 26? Mas quantos vocês são? 13. Mas por que? A gente vai fazer um retrato muito importante hoje. Por favor, eu preciso de uma mesa pra 26 pessoas. E não discuta comigo. Aí o cara junta um monte de mesa, ele fala: não, não, não, eu quero sofazinho. É, pode botar um desses bancos inteiristos mesmo. 21 cadeiras e uma na ponta. Alguns computadores com pessoas trabalhando, o que achei meio desconfortável, uma TV grande e vários telefones, um em frente a cada cadeira. Eu já havia começado a desconfiar do que me esperava. O Quefren sentou na cadeira da ponta, pediu que escolhêssemos uma cadeira, dizendo que estávamos sendo avaliados por tudo, principalmente pelas cadeiras que escolhêssemos, e começou a falar. Resumidamente, tratava-se de uma empresa de pirâmide. Ah, agora peguei as referências todas. Ou como o Quefren, que revelou-se o dono da mesma, gostava de falar, uma multinacional de turismo vertical. Funcionava mais ou menos assim. Eles contratavam pessoas para ligar para outras pessoas, geralmente velhos, oferecendo pacotes de viagem. Caso aceitem, essas pessoas deveriam indicar amigos com quem gostariam de viajar. E se esses amigos topassem, as primeiras pessoas ganhariam descontos na viagem. E nós receberíamos comissão para cada velho que enganássemos. Enquanto o Quefren explicava isso, aquele casal empolgado, Iris e Osiris, que comentei mais cedo, fazia inserções pontuais de coisas que eles haviam descoberto das entrelinhas do discurso do sujeito. O quanto essa estratégia era incrível, o quanto a empresa era incrível e o quanto o Quefren era incrível. Chegaram a comparar o sujeito ao Steve Jobs. Que demais. Em certo ponto, o Quefren revelou que os próprios funcionários fariam contribuições mensais à empresa, sendo que eles seriam o topo da pirâmide. No primeiro mês, os funcionários não seriam pagos, o que foi um choque. Ao longo de... Peraí. Os funcionários iam ter que pagar pra empresa pra trabalhar? É isso aí. Ok. Ao longo de toda a reunião, o cara foi revelando uma série de irregularidades criminosas, chegando a declarar que tinha todos os dados de todos os potenciais clientes antes mesmo de entrar em contato com eles, porque comprava pacotes de informações de um site chamado Tudo Sobre Todos. Eu presenciei aquela sandice por cerca de 2 horas. Quando a reunião foi interrompida porque o Quefren recebeu um telefonema e precisou sair, eu me levantei para ir embora. Iris e Osiris perguntaram o que eu estava fazendo e eu falei que precisava sair e ia levar minha mãe ao hospital. Obviamente era mentira. Disse também que voltava no dia seguinte. Mas amanhã é feriado, Osiris falou. Fiz um segundo de silêncio e respondi: isso não é um problema pra mim. É problema pra você? Ah, mandou bem. Mandou bem, Tutankhamon. Foi quando eu vi o Quefren se aproximando e me escondi com as costas na parede ao lado da porta. Quando o Quefren entrou na sala, viu minha cadeira vazia e perguntou: cadê o Ramsés? Sim, Quando vi do que se tratava a empresa, eu dei um nome falso. Nessa hora, eu escapei de fininho da sala e fui embora. Os caras ficaram me ligando por uma semana, 3-4 vezes por dia, em tom de ameaça. Falaram que tinham meus dados e que se eu não voltasse lá, eu teria problemas. Iam mumificar o cara. Foi bizarro. A gente vai te sacrificar pros deuses. A gente vai mumificar o seu gato. Isso. A gente vai te cobrir de mel. Foi bizarro. Principalmente porque eles continuavam me chamando de Ramses. Isso só acabou quando eu mudei de número de celular. Caraca. Eu não tinha como simplesmente bloquear o telefone deles, porque sempre ligavam de um número diferente. Nunca cheguei a ter problemas, mas na época eu fiquei bem assustado. Caramba, cara, que história horrível. Que história, do Tutankhamon. É. Eu achei que ele se deu bem de fugir dessa, hein? Ele saiu muito bem. É, saiu na hora que o cara atendeu o telefone, foi no momento certo. Lê a próxima. Diga que valeu. Olá, Guga, Rafa e Kai. Ouço o GugaCast há uns meses, e logo nas primeiras vezes já se tornou meu podcast favorito. Ouvi todos e agora tenho que esperar ansiosamente pelos episódios inéditos. Se você fizesse parte do grupo secreto, você não teria que esperar, ia ter um todo dia. É como um ansiolítico muito barato. Apoia-se / GugaCast, é muito barato. Minha história sobre negociações já tem alguns anos, mas vamos a ela. Quando eu era um pré-adolescente, resolvi me tornar um banqueiro. Juntava o dinheiro da mesada e emprestava a módicos 20% ao mês para os meus irmãos mais velhos. Genial. Genial. Cara, eu devia ter feito isso com você o tempo todo. Uhum. Eu ia estar te devendo uma grana até hoje. Putz. Ele sempre precisava... Se você quiser, a gente pode fazer agora, inclusive. Podemos. Podemos, sim. Eles sempre precisavam de algum no final do mês e se sujeitavam às minhas taxas abusivas para não pedir dinheiro ao nosso pai, por causa do sermão que vinha anexo ao dinheiro extra. Um cara, dia, cara, eu tava... Sermão era foda, hein, pra valer, pra ser pior que 20%. 20%. De juros. Eu vi um filme, cara. Qual era o filme? É aquele As Vantagens de Ser Invisível com a Hermione? Não sei, não. E aí tem a piada mais besta de todos os tempos e eu fiquei rindo um tempão e eu ainda rio quando eu lembro. Que o cara chega e fala assim... Pai, eu preciso de 30 dólares. Aí o pai dele responde, 20 dólares? Pra que você precisa de 10 dólares? Foi bom mesmo. Foi muito bom. Continuei minha jornada rumo ao topo da pirâmide financeira, até que sucumbi aos encantos do consumismo e comprei um Discman. Já passei por isso. É. Menos de 2 meses depois, foi lançado o primeiro MP3 player, o que fez meu recém-adquirido tocador se tornar totalmente obsoleto. Cara, eu tenho meu até hoje e ele não é obsoleto, ele funciona igualzinho ele funcionava antes. Ou seja, pulando a cada 2 passos. Não, ele nunca pulou, cara, ele é excelente, inclusive. Entendi que aquele era um recado do universo me alertando sobre o pecado da usura e abandonei minha proeminente carreira de agiota. Eu coloquei esse e-mail aqui só porque ele pegou essa passagem do Discman pro MP3 player, que eu acho tão simbólica. É. Sempre acontece, né? Quando minha esposa terminou o MBA dela, eu dei pra ela de presente um Palm Top. Uhum. E aí, em seguida, vieram os Blackberries e tudo foi pro caralho. Ela nunca usou. Nunca. Cara, mas mantendo a gente no tema dos negócios, teve uma época, uma certa época na minha vida, que foi bem a época dos Palm Tops e dos primeiros celulares... Que eu vendi essa porra toda no Mercado Livre, cara. Eu vendi muita coisa no Mercado Livre. Eu tinha manha de vender tudo que eu tinha que eu não usava mais. Eu vendia... Teve uma época, assim, que antes de existir iPhone, que eu comprava um celular subsidiado pela operadora, quase de graça, né? Pegava um celular de graça lá. Depois de 1 ano, eu vendia ele e pegava outro. E eu vendia ele mais caro do que eu comprei, sabe? Eu conseguia tirar uma boa grana dessas coisas. Caraca. Pois é, durante um certo tempo, cara, eu precisava bem de grana, assim, e aí eu conseguia vender tudo. Eu lembro que eu vendi um computador meu último computador de gabinete, eu vendi pra um cara em Palmas, pelo Mercado Livre. Caramba. E eu fiquei mó preocupado, mandei pro cara por via aérea, mandei pela Variglog. Olha aí, isso sim é uma história antiga. Né? Mandei, cara, fiz uma embalagem toda caprichada, mandei, o cara ficou felizão, falou, pô, obrigado pelo capricho na embalagem e tal. E era o meu computador super top de linha, o Pentium 4, com um gravador de DVD, sabe? Com placa de som boa, sabe? Sabe esse tipo de coisa que existia nessa época? Sim. Eu vendi isso tudo, cara, durante um bom tempo eu consegui todos os meus celulares velhos, tudo isso. Eu não tenho nada disso em casa, porque tudo eu vendi no Mercado Livre. Muito bom. Inclusive... É assim que se deve fazer, Gustavo, parabéns. É, inclusive o Palm Top que eu tinha. Putz, eu devia ter vendido esse Palm Top, pelo menos pra você, sei lá, ou te entregava pra você vender. É, agora eu tenho um Palm Top em casa, talvez daqui a alguns anos ele valha mais dinheiro. Talvez, mas algumas coisas eu queria ter guardado. Meu Discman, por exemplo, eu guardei, eu tenho ele até hoje e ele funciona. O mais importante que você guardou foi o aparelho de som. Qual aparelho de som? A vitrola. Não, esse já foi faz tempo. Ah, achei que você tinha guardado, você guardou todos os discos? Não, eu comprei uma nova. Ah, Ah, é. Isso foi outra coisa que não fui eu que comprei, mas eu que fiz a pessoa comprar, e foi logo na passagem de uma tecnologia para outra. Foi quando eu falei pro meu pai te dar de presente um aparelho de som que tinha umas caixas super bacanas. Pois é, eu tinha ele até o mês passado. É, eu vi ele na sua casa. É, eu guardei ele durante muito tempo, mas eu dei ele de presente para um amigo. Ah. Porque eu não tinha como trazer ele para cá. Foi bem na passagem da tecnologia também. É. Você ganhou e aí veio MP3 esgarçando tudo. Não, existe até hoje Micro System, dá pra comprar. É, mas ninguém compra mais. É, posso ler o próximo? Por favor. Cara caramba, sou o Camaleão. Bom dia, caros irmãos Mafra, Caio e possível convidado, se houver, peguei emprestado do milkshake chamado Wanda. Podem me chamar de Van, ou de qualquer outro apelido que preferirem. Possivelmente de um jogador reserva do time de areia do Barueri, que deve se chamar Barueri Detefon, com essa mania de atrelar nomes de marcas famosas a times de futebol de areia. Como a gente vai chamar ele, Rafael? Romero Brito. Romero Brito. Minha história de empreendedorismo começa bem cedo, quando eu tinha apenas 9 anos. Eu já tinha uma pequena barraca de doce na frente de casa, que costumava pagar todos os meus caprichos e meu material escolar quando precisava comprar. Para uma criança de 9 anos, ter um salário que supria todas as minhas necessidades já era algo por demais grandioso. Se era. Mas eu ia um pouco além. Uma vez, junto do meu irmão, resolvemos criar algo para nos distrair. Nossa diferença de idade sempre foi muito pequena. E vai continuar sendo, né? Uma vez que não tem como envelhecer e ele continuar novo. Espero que não. É. Naquele momento, o que mais nos atraía eram jogos de videogame. E por termos limitações financeiras, nem sempre conseguíamos comprar os videogames da geração do momento. Descobrimos que podíamos criar um videogame de papel, usando um conceito bem interessante. Caramba. Como é um videogame de papel? Criávamos um cenário baseado em algum jogo do momento, e depois criávamos os personagens para jogar, sendo que cada personagem tinha cerca de 20 frames do personagem disparando alguns golpes, pulando, dando soco, soco abaixado, chute em pé, rasteira, voadora e por aí vai. O conceito do jogo era bem simples, cada um ficava com a sua seleção de personagens na mão e colocávamos juntos na mesa, sendo que alguns sobrepujavam os outros. Voadora ganhava do chute abaixado, por exemplo. Era tipo um pedra, papel ou tesoura, mas com muito mais detalhes e muito mais rebuscado. Ah, era tipo um super trunfo. Eles criavam um cenário e cada um baixava uma carta e via quem ganhava. Isso, só que em vez de baixar cartas, eles desenhavam os personagens, né? Ou eles só escreviam chute, voadora. Cara, que bonito e criativo isso. Muito bonito, né? Daí, percebi o potencial em cima disso e decidi chamar os amigos e cobrar para que eles também pudessem jogar muito bem. Era um valor... Ele abriu o próprio fliperama de papel. Foi. Era um valor muito simbólico, mas lembro de conseguir ultrapassar os ganhos da barraca de doce que mantinha no portão enquanto coordenava o jogo que rolava ao lado dela. Dobrei a minha renda, que já era pouco. Conseguimos comprar um videogame da geração com esse dinheiro que entrou dessa brincadeira. Caraca. E até hoje, eu lembro de como ficamos felizes por isso. Pô, parabéns. Muito parabéns. Quando o pessoal começou a perder o interesse, eu e meu irmão sentamos novamente à mesa e tivemos a grande ideia de ampliar as coisas. Criamos personagens secretos que apareciam em determinadas situações. Não, aí ele foi no ponto exato. Personagens secretos. É isso. Demais, né? Melhor coisa. Golpes especiais, finais para os personagens, assim criava-se a necessidade de tentar jogar até chegar ao chefe final. Porra, parabéns. Conseguimos manter o interesse por esse pequeno empreendimento por muito tempo. Compramos vários jogos que gostávamos na época. Trocávamos os ganhos do analógico pela perversidade e corrupção que o digital tinha a nos oferecer. Depois, acho que perdemos um pouco o interesse e continuamos avançando com os ganhos através da locação do videogame, já que precisávamos continuar ganhando com isso. Espero que tenha curtido a história e que sirva de lição pra muita gente aí. Pô, genial, cara. História excelente, maravilhosa. Excelente, né? É. História. É muito criativo, né? E é legal. Eu me imagino pagando pra jogar isso. É porque eu ia ser o cara que não tem dinheiro. Eu ia me oferecer pra fazer algum serviço, pra fazer algum desenho, alguma coisa assim, pra poder jogar também, mas... Desenhar um personagem. Eu consigo me imaginar juntando com uma galera pra jogar isso daí. Parece muito legal. É. E o que é legal é que, assim, quando o cara começou a falar, ah, criei um videogame de papel, pareceu que a história ia pra um bad vibe, sabe? Uhum. Que o cara era pobrão e se fudia jogando de qualquer jeito, mas não, ele fez um treco massa e os amigos queriam jogar e ele comprou um videogame com esse dinheiro. É muito legal. Ótima história. Quando eu era criança, eu sempre tinha as ideias de que eu ia montar um negócio gigantesco. Quando aparecia uma ideia assim. Eu lembro que a gente comprou... Lembra que a gente comprou um computador TK3000? Lembro, claro. E ele tinha um programa que era o Print Shop. que era um programinha que você conseguia fazer uns cartazes, fazer uns banners, coisa assim, usando a impressora matricial. E quando eu vi isso, eu falei, putz, eu vou abrir uma empresa, uma gráfica, que eu vou imprimir coisa pra todo mundo, imprimir cartões, imprimir cartazes, coisa assim. Mas eu nunca conseguia ir pra frente, porque eu sempre ficava criando coisa grande demais, sabe? Eu sempre achava assim, não, então eu tenho que alugar um espaço, tem que ter uniformes para os funcionários. E aí o negócio nunca realmente... Eu ficava só na imaginação de pensar como era, uau, como vai ser foda ter uma empresa enorme. E aí nunca acontecia. Bom, mas agora você tem um ótimo podcast. É, verdade. E quando eu fui fazer o GugaCast, foi nesse sentido, assim. Foi o contrário disso. Acho que essa foi a grande lição do empreendedorismo que eu aprendi na minha vida. Faz do jeito que dá, cara. Pega e sai fazendo o que você tem, a ideia que você tem na cabeça o mais rápido possível. Se você ficar esperando ficar perfeito e tal, o negócio nunca sai. E o GugaCast foi meio assim, né? Tanto é que a gente gravou a primeira temporada inteira com o microfone do iPhone. Foi. Bom, e agora só falta a gente evoluir pro uniforme dos funcionários. É, a gente já tem camisetas. Exato. A gente podia pedir pro Caio usar o uniforme, né? É isso então, Rafael. É isso aí. Adeus. Falou. Esse podcast foi editado por Caio Corraini.